meus grandes e queridos apaixonados de todo o meu lindo e querido Brasil. Vamos amar? Loucamente? Ah, que bom. É bom demais estar em sua companhia. Eu sou Fabrício Brandão. A partir deste momento, a gente vai viajar ao mundo do amor. Aqui na trilha sonora do Encontro Central. Ligando todo o Brasil em uma única emoção. A emoção de viver. Viver amando loucamente. Para você, uma quarta-feira gostosa e romântica. Tá no ar o Encontro Central. Came from nowhere without warning. on him, but stole the moment and sent me away. And you standing there at the doorway, crying, and me wondering if I'd ever be back. I said I didn't come here to leave you. Didn't come here to lose. Didn't come here believing I would ever be away from you. Didn't come here to find out there's weakness in my faith. I was brought here by the power of love, love by

to win.

party where you shouldn't have been, hanging on the arm of someone. I'm still in love with you. Won't you come back to your little boy now? I've come to feel inside this precious love was never mine. Now I know, but a little too late, that I could not for the broad day. Couldn't reach out to no one. I'm never gonna find someone who knows me like you do. Are you leaving me a helpless child when it took so long to save me? Fight the devil and the deep blue sea. I follow you anywhere. Encontro Central, a trilha sonora do seu coração. Depois do intervalo, a gente tem a nossa tradução. Não saia daí. As mais lindas traduções. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Alô, corações apaixonados de todo o meu Brasil, de norte a nordeste, sul e sudeste, centro-oeste, de todos os cantos, o meu muito obrigado pela sintonia. Mais uma hora, nossa última hora juntinhos aqui no Encontro Central. É um prazer muito grande para você que está nos ouvindo hoje pela primeira vez. Eu sou Fabrício Brandão, o porta-voz das suas íntimas e verdadeiras emoções. Mais uma hora com as melhores músicas nacionais e internacionais. E agora chegou a hora da nossa tradução. Toda a vida feita de memórias, eu acredito em destino. Todo momento volta novamente no tempo. Quando eu tenho o futuro em minha memória, saiba que você será única. Me encontre no meio do caminho, através do céu, por onde o mundo pertence só para você e eu. Me encontre no meio do caminho, através do céu. Faça isto um novo começo para outra vida. Em toda vida há só amor ao alcance dos solitários. Nós somos mais fortes quando somos determinados a amar. Quando nos colocamos emoções na linha, saiba que nós somos o infinito. Me encontre no meio do caminho, através do céu, por onde o mundo pertence só para você e eu. Me encontre no meio do caminho, através do céu. Faça isto um novo começo para outra vida. Encontre no meio do caminho, através do céu. Faça isto um novo começo para uma outra vida. Me encontre no meio do caminho, através do céu. Faça isto um novo começo para uma outra vida. Me encontre no meio do caminho, através do céu. Encontro Central. Like I understand you. Now girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited when I come home a little late at night, 'cause we only act like children when we argue, fuss and fight. If you don't know me by now, you will never, never, never know me. No, you won't.

as canções imortais. No Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Love is everything to me. love is nothing without you. Love is everything you do. Open up your eyes and you'll see. Love is everything to me. And you know that love is love. It's written in black and blue. And everything you say must bring her closer, closer to you. I've been meaning to Estamos apresentando Encontro Central. Telephone. gonna tell you tonight. But the secret is still my own, and my love for you is still unknown. Alone. Encontro Central, para você ouvir e se apaixonar. Estamos chegando ao final da edição desta quarta. Obrigado, Brasil carinhoso, pela grande audiência. Beijo do Fabrício Brandão e amanhã tem mais Encontro Central. Até lá.